11935 e 5145. Estado João Pessoa, nível 370, via Amber, 58. Recorde esquerda, Puca, Aracaju. Aciona 5145, controle 1935. Com 895. Chame pronto no 895. Salvador, voo no 606-23, pronto para posicionamento. Voo no 606, aguardo só mais um instante, tem um evangelizador iniciando, ingressando no pátio para a posição 5, já vou autorizá-lo. Torre, Salvador, voo 194-007 para posicionamento. Portão 7 está livre, chame táxi, voo 994. Chama táxi, 994. Bem, obrigado, bom trabalho. Vamos para a aeronave aqui, certo? É, porque não está livre agora o posto no 606. Ah, obrigado. Boa noite, o Jack 746 estabilizado, ele está 1-0. 6746, livre pouso, pista 10, 130 graus, 612 nós. Leve pouso, tá certo. Salvador, voo 994 para o táxi, 102 a bordo, 2 horas e 14 de autonomia do terminal de Salvador. Considero chamada de 14 com 994. 994, vamos observar o companhia que está para início de táxi também ali na através do portão 4. Salvador, o gol 1606 para o táxi, 52 a bordo, autonomia 0440, perna Fortaleza. 1606, chama no ponto de espera, 1014 é o ajuste. Livre, gol 1606. 746, 43, direita, Alfa, reportando para Juliette. Alfa, para Juliette, 746. Pátio Índia. Bacana. Ponte zero no zero, pronto, 606. Utilizado Gol 606, linha de decolagem C10, 120 graus, 612 nós. Livre alinhares, decolagem 610, Gol 606. Lima tem no 994. Liberinha, bateria da 10, gol no 994. Sim, Matinho. Alfa, você foi pro Porta Juliette, 6746. 6746, portão 3, ingresso a Juliette. Vê Juliette, portão 3, 6746, escuta, obrigado, boa noite. Minha 06 é os 461935. 1935, obrigado. Alfa e Charlie, prossiga. É, Gol 606, Pucas e Par, 2000 pés. Sobe 390, vigilância no 606. 390, 606. Nove quatro, 130, 612, está limpo. Decolagem autorizada no 09. Está autorizado a iniciar a bota. Ah, tem aqui 4 aos 48, 1935. Obrigado. Controle, este é o voo 994, cruzando 1800. 994, sobe 350, você é da PUCA, vigilante. 350, PUCA. Salvador com 896, portão 2, puxa acionamento. No 896, quadrilha que equipe de solo, o tráfego da Azul está sendo rebocado aí, a retaguarda da sua aeronave. Assim que tiver condições, está autorizado iniciar o push. Quadrilha que equipe de solo. Seguinte, após a passagem do Azul, a gente está o 896. Consiga 606. Cruzando agora 170. Location Centro Recife no 2545, alterna no 2685. 2545, 285, obrigado. 994, chama agora Recife, 12545, alterna 1685. 2545, 65, obrigado. Salvador, o gol 896, pronto para ataque. POB 128, 2 horas e 40, altera na Fortaleza. Autorizado, chama na Pontifera, pronto, 1013. Chamará a Pontifera, 1013, 1896. Autorizado, 180, 1070, 130. Autorizando 70, 2000 pés, via, chegue da Mária, ajuste no 0, no 3, reporta essa privada. Duas, o Alfa Yankee Charlie finalizou o reboque para o parte 3. Muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, vou 896, posso esperar pronto. Autorizado no 896, linha de decolar, 120 graus, com meia dúzia. A linha decola, o 896. Decola 8-9-6, 3-7-0, PUCA. Vigila. 370 PUCA, 1-8-9-6. 1896, chama agora Recife, no 2545, alterna no 2685. 2545, 2685.